DJ Boy. Passa a visão. É que de você eu só escuto também te amo. Quer dizer que sempre esse bonde eu que tô puxando. Você só responde e acha que tá me enganando. Também te amo, também te amo. Uma já me fez sofrer, dez eu tive que enganar. Não existe amor em SP, é revoada. Até existe um momento bom, acelerava o coração. Mas vi que não vai dar, mas vi que não vai dar. Que ela é marrenta demais, eu não tô aguentando. E quem tira minha paz, eu vou eliminando. Que é bye bye, eu tô em outro plano. Eu tô em outro plano, eu tô em outro plano. Agora é só eu e o foguetão. Várias quer montar, mas vai embora de busão. Quando olho pro passado, cê não dava uma atenção. Então sente e chora, isso que é foda. Agora é só eu e o foguetão. Várias quer montar, mas vai embora de busão. Quando olho pro passado, cê não dava uma atenção. Então sente e chora, então sente e chora. Salve gata, vou te levar no show comigo hoje. Pra você ver como funciona a vida do jovem menino sem piaça. Dose de gin pra ela na taça, nós fudendo no banheiro e até minha o dia clarear. Cê sabe, fiquei rico novo, eu passei vontade. Me tiraram de louco, mas eu tô só de passagem. Conheci uns corpo novo, agora quer me brecar. E vai ficar na caixa se tentar telefonar. Loira chique tatuada no toque do compass. Como não me ganha, aí se nós carbura e fode como ninguém. A Ciroc de manga, roche do lado na cama. Nós fuma e nós transa fé. Mas só que amor eu te encontrei quando eu já não tava na de procurar ninguém. Descendo a ladeira com fininho de ponta atrás da orelha. Naquele diazão que é onde me encontrar. Mas se ela perguntar, eu cheio de pressa de beber. Ela travou meu relógio, rasgou minha camiseta e um bonezão que é maneirinho. Eu tava de cantinho, ela no puro ódio. Eu só mirando, pode, às vezes eu nem penso em mim. Mas ela de frente pro espelho coloca na roupa. Que rabo gigante, saía pecado. Queria morar dentro dela, só sai pra fora fumar um cigarro. Leva de nós no golzinho, vinho baratinho, te comia no carro. Vou construir um castelo pro cê pra mim, no pique João de Barro. Quem dera fosse tudo como a gente queria. Mas num dia a saudade vai, no outro ela vem. Por minha semana podia ter só dois dias. Um dia pra eu te ver e o outro também. Quem dera fosse tudo como a gente queria. Mas num dia a saudade vai, no outro ela vem. Por minha semana podia ter só dois dias. Um dia pra eu te ver e o outro também. Na, na, na, na, na, na. DJ Boy. Que ela é diferente, é difícil de se ver. Parece até modelo, atriz menina de TV. Me chamou no Insta querendo sair comigo. Curtiu toda a foto, comentou que eu tô bonito. Mora no armário, é boyzona. Sua mãe é empresária na garagem. Só na vona deste lado tá na taça. Sente o clima, prioriza na pista, nós arruas. De nave nas avenidas, mil motivos pra sorrir. Mas foi vários pra chorar, lutei, tive o melhor de mim. Hoje nós pode embaçar nos quatro cantos da cidade. Hoje eu só vivo a cantar. Com cara de maldade, doidinha pra me sentar. Mil motivos pra sorrir, mas foi vários pra chorar. Tive o melhor de mim, hoje nós pode embaçar. Do canto da cidade, hoje eu só vivo a cantar. Tá com cara de maldade, doidinha pra me sentar. Ai, ai, ai. Doidinha pra me sentar. Muita calma, coração. Não precisa ir embora, sei que é foda essa falta de atenção. É que minha vida tá corrida, eu tô sem opção. Foi a escolha que eu fiz, viver do meu sonho e às vezes ter que ser infeliz. Mas nós segue a vida como pode, e nem sempre nós tá forte. Mas na meta é ser melhor que eu mesmo, não que ninguém. E ela em tom de deboche, comigo nem se comove. Mas quando a vontade bate, a danada liga pra quem. E pela zona sul, eu passei de X1. Se arrependeu, porque eu não era um cara comum. sente falta de ser minha 01. O que é que tem? Cê sabe que o passado não justifica ninguém. Tem muita coisa ruim que chega pra trazer o bem. Você é diferente de todas que eu conheci. Gostosa, vem me fazer feliz. Nossos corações entram em alta. Às vezes é loucura da minha mente. Se eu não respondo, você chega toda brava, perguntando onde eu tava todo esse tempo. Calma, gato, que eu tava na minha luta, pra ver se eu faço um sozinho meu virar. Peço que entenda, demora, perdão, desculpa. Vida de artista difícil lidar. A discussão dessa noite passada, sei que deixou você mal magoado. Não era meta e nas palavras te peço perdão. Não quero isso, então não afasta, mas a distância é o que me maltrata. Dias e noites pensando na gata, que perturbação. Calma, gato, que eu tava na mó luta, pra ver se eu faço um sonzinho meu virar. Peço que quem dá demora, perdão, desculpa. Vida de artista tá difícil de lidar, é. Calma, gato, que eu tava na mó luta, pra ver se eu faço um sonzinho virar. Peço que entenda, demora, amor, desculpa. Vida de artista tá difícil de lidar. É que eu vivi com ela, nunca falta assunto. E a vontade de tá junto supera qualquer parada. Brigas, intrigas, risadas. Tô tirando uns dias em casa. Deu tempo de peão, me tornei mais sensato. Trouxe aliança, comprei na Vivara, joguei no seu dedo. Fiz dois gols de placa, lancei nossa casa, juntei nossas tralhas. Reservei uma data pra nossa viagem. Cê sabe, né, mano? Dá um tempo da vida agitada. E o banco do carona já tem dona. Espaço reservado no seu nome. Com os vidros rebaixados, o som tocando. Desfilo com a minha dona e as crianças. E o banco do carona já tem dona. Espaço reservado no seu nome. Com os vidros rebaixados, o som tocando. Desfilo com a minha dona e as crianças. DJ Boy. Essa visão. É que de você eu só escuto também te amo. Quer dizer que sempre esse bonde é o que tô puxando. Você só responde e acha que tá me enganando. Também te amo, também te amo. Uma já me fez sofrer, das eu tive que enganar. Não existe amor em SP, é revoada. Até existe um momento bom, acelerava o coração. Mas vi que não vai dar, mas vi que não vai dar. Que ela é marrenta demais, eu não tô aguentando e quem tira minha paz. Eu...